para Gol da 270. Pouso, tô ligado na 10, com a centena 89, ajuste 614. Toma helicóptero, pousou no pátio, próxima cabeceira 17. Mono 270, ciente. Informe em Paripi. Só peço que faça um check no seu equipamento modo de área. Agora recebo 1.500 pés. Sobrevoo em Feira de Santana ou pouso? Estou ciente dos, de estar aproando Feira de Santana, só confirme que vai, se vai pousar ou será sobrevoo naquela localidade. Então, sobrevoo em Feira de Santana, você tem um estimado para o retorno a Salvador? Então retorno a Salvador, ciente. Já está 20 milhas afastado, a 500 pés, tem-se condições visuais, coordene 12345 na frequência livre e chame posteriormente no retorno o controle de Salvador, te olha pautando. 95, pronto, cópia. 40 para Guarulhos, autorizado via 250. Decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El, Leda após Leda Bidev. Intercepta e segue na altura de 50. Controle 199.80, transporta 5143. Mas 5 reais sem para perceber que é fraco. Dois, sete, zero, zona meia, direita, 219. Direita, 1219, com 1270. Salvador, bom dia, 1270. 1270, bom dia, taxi via Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, 1270. Salvador, azul 4207. 4207, só um minuto, cópia. Pronto, a cópia 380, Rio de Janeiro. Só um minutinho. Oscar Golfo Serra, direto para a final da 17. Oscar Golfo Serra. O 207, para copiar. Prossiga. Santos Dumont 380, autorizado via decola da 10, primeira curva direita, para via Upper Zulu 16. Decola da pista 17, 10, corrigindo. Subida da El, Leda, após Leda, Bidev, controle 199.8, transporte segunda 35. Tem autorizado, Santos Dumont, nível 380, via Upper Zulu 16, decola da 10 para a direita, saída da El, Leda e após Bidev, controle 198, transporte segunda 35, azul 4207. 207 correto, chame para o feedback acionamento. Só visual com campo. Já visual, Oscar Golfo Serra. Para ingressar no circuito, chame a Toy agora, 1862 é a frequência. Obrigado. 1864 com a Torre, Oscar Golfo Serra. Serra, reporte na final da 17, 150 com 10. Golfo Serra. Azul 4060, a sua identificação desse mantém o nível de voo 050, a chegada maré. 050, TAP TAP, 4060. TAP, 4060. Acionamento Gol no 260 no 3. O 3 autorizado pushback acionante no táxi no 260. Camará Gol no 260. Oscar Golf Sierra tem pouso autorizado na pista 17, o vento em Salvador, uma centena com 8. Passete, Golf Sierra, 3 fixos. Serra aos 28, direita, vai pé, frequência livre. Tô boa, tá 3191. 3191, bom dia, prossiga. Bom dia, autorização, Galeão, nível 340. E o horário tá? É, 1400, ainda tentar sair um pouquinho mais cedo, se puder participar, a gente agradece. Ok, claro, verificação mesmo. Obrigado. Vitor Quebec, Quebec, seguinte, aguarde transferência ao centro. Temos aprovado 380, o senhor copia ou aguarda o plano chegar? 3191, tá na escuta? 3191, prossiga. Tem como copiar o 380? O 380. Ok, 380 para o galeão autorizado. Decola pistão no zero, primeira curva direita, subida da L, Leda, após Leda, Bidev, controle apera em 1199.8, após Bidev, segue na P9857, Porto Seguro e apesa Luna 6, controle 1199.8, aguarde apenas o transponder. Estou aqui na guarda 380, 10, curva direita, L, Leda, Bidev, 198, P9857, Porto Seguro, apesa Luna 6. Correto, chame para pushback de acionamento. 390. Stack segundo 260, 162 Amaco PLB, 35, Salvador apenas. Luno 260 via Índia no ponto de espera 18,6, altímetro 1014, bom voo. Firmativo via Índia, 18,6 no ponto de espera, obrigado, ótimo, bom dia. Azul 4060, livre aproximação, desça para 2000 pés, o altímetro é 1014, acusa estabilizado no localizador. 2014, acusa no localizador, libera velocidade. Redução a critério, 4060. Critério 60. Gana na escuta? Escuta. Xane 5154, responda. 5154, Gana. 154. 5154. Boa, bom dia. Uno 260, ponto 02. Uno 260, autorizado ingresso e decolagem. Uno 40 graus, 10,9. Autorizado alinhar e decolado a 10, Uno 260. Autorizado, 5, 4, 2, 1, 6. Salvadoras do 4207, para o táxi 85 a bordo, 13:50 de autonomia, alterna Campinas. O 207 e ainda no ponto de espera 1895, altímetro 1014, bom voo. Você vem a frequência da torre? Ela poderia continuar a frequência da torre para o azul 407. 18,6 a torre. Gente, livre táxi via Pátio Índia, a torre 18,6, azul 407. Salvador, bom dia, gol 1260. Gol 1260, contato radar na decolagem, mantenham 390 saída PUCA. 390 na PUCA. Torre Salvador, bom dia, azul 4060. Simbra, baixada lá. Quatro zero, meia zero, pouso autorizado no zero, 150 graus, 8 horas. Pouso no zero, 4060. November Alpha. Só 1:04, eu vou local. Confirmando a corrida do Oxan. Kenya November Alpha, autorizado voo local. Salvador, Salvador, decola da 197. Primeira curva à direita, ingressando no corredor Oxan, 1:10. Controle opera em 1:09.8. Acione o transponder 01 0115. Atendendo a Vemera Alfa, confirme o POB 2. A gente vai agora 18,6 para acionamento de táxi de decolagem, por favor. Mais alto 35220, a identificação desse mantém o 050, chegada a mão. Foi interrogado, seu confirma para o 35220. Chegada a mão dessa 050, identifique 35220. Andem na mão para 5000, 35220. Entrando Salvador, bom, consegue informação mais. Bono 738. Acione identificação, desça e mantenha o 060, chegada a Mare. Chegada a Mare, 060. 98, obrigado, 407. Controle Salvador, bom dia, Azul 4207. Azul 4207, contato radar da decolagem, submantenha o 380, sai de Adael. Sai de Adael para o nível 380, Azul 4207. Comando Control, Web 6740, passing 200. Web 6740, stop identification, send and maintain level 070. Mario arrival reducing to 250 knots. Mario arrival 250 knots, descend to 70. Web 6740. Spire, India Lange Delta. Bruno 738, reduza para 230 nós. 230 nós, 738. Trip 5220, Rui Duna. 5220, Duna, grato.